Esse programa é uma reedição do podcast Sete Jagunços número 42, publicado originalmente em 19 de julho de 2018. Nessa ocasião, Marcos Felipe, Reginaldo Yelman, Vitor Azambuja, Yuri Saladino e Luiz Guissá discutiram a minissérie Sociedade da Justiça, A Era de Ouro, de James Robinson e Paul Smith. Minha cabeça dói, minhas mãos tremem, enquanto pensamentos perturbadores arranham e gritam dentro de mim. Paranoia anticomunista pelo país, turbulência na China, caos no leste europeu, os soviéticos têm a bomba atômica, Tex Thompson insistindo no ataque superpoderoso ao leste europeu, lados sendo tragados dentro da América, dentro do mundo. Sou forçado a tomar uma posição, fazer o que sei ser certo. E o que acontece? Perco patrocinadores. Meus contadores me alertam a cada 5 minutos que é má publicidade. E isso acontece na pior hora, a chegada da televisão. Simples. Costumava ser tão simples lançar minha luz sobre a escuridão do mal. Coisas escuras costumavam não suportar a luz do Lanterna Verde. Eu detive poder além da imaginação. Me casei com tal poder através de um anel verde. E então me divorciei dele. Os Escapistas. Uma época de inocência e uma época de deuses. Era o melhor dos mundos. A paz após uma vitória grandiosa contra o grande mal encarnado. Era um fato. Mas ninguém contava com os pequenos males do dia a dia. A ferrugem que corrói o brilho metálico dos escudos que foram usados pelos voluntários para a defesa das pessoas comuns. Era também o pior dos mundos, onde segredos foram revelados, para esconder segredos ainda maiores. Amigos entregavam amigos só para se livrar do medo que empalidece os uniformes de combate. O inimigo agora era outro. Não era mais um mal evidente e simples de combater. Um novo herói se faz necessário. Uma nova era estava surgindo. Mas antes de surgir essa era de prata, houve uma era de ouro. A Panini está lançando uma edição de luxo de A Era de Ouro, que foi anunciada lá na CCXP do ano passado, né, de 2017. Mas ela já havia saído aqui no Brasil em 4 edições pela Metal Pesado, lá em 98. Nos Estados Unidos, a série foi publicada em 93, sob o selo Elseworld, né, e com os roteiros do James Robson, que brilhou em Starman, né, e depois na revitalização da Sociedade da Justiça, e com a arte do Paul Smith, que era conhecido por passagens no Universo Mutante e também no Doutor Estranho. Eu ainda não vi a edição nova da Panini, assim, eu comprei, mas no momento que a gente tá gravando eu não recebi, mas eu tenho aqui minhas edições da Metal Pesado. Sabe que é o tipo de história que, assim, minha opinião, né, tem um charme especial porque as páginas estão amareladas, o papel ruim, pisa brito, não sei, como eu disse, eu não tive contato, assim, com a edição, mas me parece que ela devia ser impressa com aquele arco, assim, Era de Ouro, né, do Demolidor do Bendis, que tem, assim, retícula, simula um papel surrado. Eu acho que a Era de Ouro deveria sair mais ou menos assim, sabe? Eu acho que ela tem um charme por ser velha, sabe? E eu tô lendo, vendo aqui minhas edições. Cara, eu não gostei da capa que a Panini escolheu, assim, tem a memória bíblia, né, assim, na página principal. As capas da minissérie original, tipo um domo com os personagens no meio. E a capa da número 1 é lindíssima, é uma foto da sociedade queimada, né, simulando uma capa da revista Life. Eu amo essa minissérie, assim, cara. Eu tô meio um pouco receoso de receber essa edição encadernada, sabe, porque eu tenho um carinho muito especial exatamente por essa minissérie, como serve aqui. É bonito porque ele tá velho desse jeito. A capa que a Panini escolheu, na verdade, é a mesma capa da versão deluxe americana, né? Tá até comentando com o Yuri antes da gente começar a gravação, essa edição americana deluxe, ela tem o formato um pouquinho maior do que o formato americano, pro pessoal comparar. Ela tem o mesmo tamanho de um ônibus ou daquela edição que a Panini lançou do Superman versus o Muhammad Ali. Ela é um pouquinho maior. Ela tem uma sobrecapa, né? Que é essa capa com essa memorabilia, com essas informações ilustrações assim na capa. E o papel é um papel diferente. Ele não é nem um papel couché, nem um Pisa Bright. Ele tem aquela textura de Pisa Bright, mas ele é mais brilhoso. Eu gostei. A gramatura dele não é tão grande. A edição não é tão pesada. O papel é fino, mas eu acho que ficou perfeito na edição. Eu não sei se é a mesma escolha que a Panini fez para a edição dela, né? Mas não sei se seguir à risca essa edição americana, que é o que parece que eles estão fazendo. E uma coisa que eu gostei muito também foram as cores, né? Não sei, como eu falei, nesse papel ficou muito bonito, principalmente essas partes do caçador. Não ficou escuro demais e as cores dão um charme todo especial para a história. Quando essa revista saiu, quando essa mini saiu aqui primeiro pela Metal Pesado, não foi dito aqui no Brasil que essa história se passava num universo alternativo, o que gerou uma certa confusão entre os leitores brasileiros, e eu tô incluso nisso. Não que eu imaginava desde o início que essa era uma história que funcionava para a cronologia, mas eu sempre imaginei que essa história era escrita para fazer parte da cronologia e a DC barrou por conta de coisas que a gente vai falar durante o programa de hoje. Essa mini do Robson e do Paul Smith, elas revisitam toda uma era dos quadrinhos, né? A chamada Era de Ouro. A principal representante desse período era a própria DC Comics. Na época da Era de Ouro, nem tinha esse nome ainda, né? Ela nem existia como a gente conhecia. Que a DC surgiu da fusão de algumas editoras, entre elas a National e a All American Publications. Essa última, ela publicava um gibi chamado All Star Comics, que trazia principalmente histórias da Sociedade da Justiça, que era o principal supergrupo da época. Regi, você já cansou de dizer que adora herói velho, e esse é um conceito que a gente sempre associa à Sociedade da Justiça. Fala um pouquinho dos primórdios aí da sociedade. A sociedade, ela surgiu nos anos 40, né? Na verdade, em 1940. E a primeira história dela é super difícil de ler, até pela mudança, né, do formato dos quadrinhos daquela época para cá. Mas eu acho que mesmo na época eu não consigo entender como atraiu tanta gente, porque o começo é bem assim esquisito, assim. O que hoje a gente vê com os Vingadores no cinema foi o que a molecada na época viu com a sociedade nos quadrinhos, que é a reunião dos heróis que viviam aventuras isoladas nas suas revistas, reunidos aí numa situação comum. O engraçado, cara, é que a primeira história da sociedade, ela não é uma aventura, ela é um jantar, é uma cena que a gente vê bem comum, que ela já foi reformulada diversas vezes, que é a equipe original da sociedade, reunida naquela mesa de jantar, assim. E esse é o cerne da primeira história, eles se reunindo num jantar de confraternização com o Johnny Trovoada, né, que era tipo um Jimmy Olsen da época, um Rick Jones, assim, um parceirinho da época, tentando entrar de penetra. Mas eles têm pouca interação entre si, né? Acaba mais cada um dos personagens contando uma aventurazinha particular que eles passaram isoladamente. É curioso também, como fato curioso, é que eles comentam, a equipe original que se reuniu nesse jantar é o Flash, o primeiro Flash, né? O Joel Ciclone, que saiu aqui, o Senhor Destino, do Capacete, né? O Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde, a gente tem o Spectre, o Gavião Negro, o Homem-Hora, o Átomo original, que não encolhia, e o Sandman, né? O Sandman da Máscara de Gás. Acho que eu falei todo mundo, né? E eles comentam que o Super-Homem e o Batman não participaram porque eles estão cuidando da cidade para dar um tempo para os outros se reunirem, assim. E foi durante muito tempo assim. Sempre o Batman e o Super-Homem eram participações especiais, assim. E a Mulher Maravilha também. Posso estar falando besteira aqui, mas eu lembro que eu li uma história na época, assim, que há algum tempo, que na verdade eles estavam meio que colocando o pessoal que fazia sucesso, mas que, sei lá, não tinha uma revista própria. Tem alguma coisa de verdade nisso? E até por isso que o Superman e o Batman não eram membros regulares? O Superman e o Batman também não tinham revistas próprias nessa época. O Superman era Action Comics e o Batman Detetive Comics. Mas a maioria desses personagens, eles eram numa revista com esse nome, assim, tipo a Action Comics, entendeu? Não era a revista do Flash ou a revista do Homem-Hora. Sempre eram duas historinhas, uma de cada personagem. Talvez possa ser isso, sim. Reunir um monte de bucha, só que na época eles não eram bucha. Nós estamos falando aí do boom dos quadrinhos, onde qualquer coisa com as cores primárias, assim, vendia, entendeu? Então, eu não sei se era para fazer, vamos falar, um apanhadão aí, junto a gente faz mais sucesso. Eu não conseguiria avaliar isso desse jeito, sim. Mas no começo eles não tinham mesmo revistas próprias, né? Você vê assim que demorou para engrenar uma aventura típica mesmo, que a gente hoje conhece de grupo. Eu não consigo também desfrutar dessas histórias originais, porque elas são difíceis, de ritmo difícil, elas são... É outra época. É difícil você ler sequencialmente e tentar montar aí, vamos dizer assim, uma mitologia do personagem. Isso foi acontecendo anos depois, um boom assim de mitologia e desenvolvimento maior. Foi na Era de Prata, onde já grande parte desses personagens foram reformulados e surgiu a Liga. Em muito pouco tempo, pelo peso da sociedade, eles não descartaram, não é que o Flash sumiu e quem passou a assumir é o Flash que a gente conhece hoje, o Barry, não. Eles pegaram esses personagens e mandaram eles para a Terra 2, que a gente, durante muito tempo aqui, chamou de Terra Paralela, né? Eles têm peso, né? E com o passar dos anos, eles foram ganhando essa força. O que eu gosto muito, muito na sociedade é, em primeiro lugar, vergonha nenhuma de uniforme, espalhafatoso. Eles são, assim... É verdade. Não é, cara? Eles são uma combinação de cores, assim. Exatamente. O uniforme, cara, assim, do, né? Starman é faria o Clóvis Bornai corar, né? Cara com asa. Você acabou de falar o Starman, ele não participou, né, do grupo original, da primeira história. É verdade, da primeira ele não tá. Ele entrou depois, acabou entrando depois, né? É um personagem chave, né, da equipe. Bom, de qualquer forma, assim, então, o que eu gosto mesmo é esse desenvolvimento, porque mesmo com a reformulação, com a Era de Prata, com a mudança conceitual de deixar a coisa mística mais no segundo plano, um sci-fi, mesmo que seja assim, sabe, com nível de fantasia altíssimo, mas ainda assim sci-fi alto, esses heróis não se perderam, cara. Eles foram ganhando com o tempo a inclusão dos personagens da, acho que é da National, né, que formou o All-Star Squadron, depois teve a Corporação Infinito, que era os filhos desses heróis. Então eles têm uma continuidade, é o que eu acho mais encantador neles, né? Aí, assim, a paixão se consumou, eu acho que quase todo mundo aqui já leu A Sociedade do Jones, né? Que eu acredito mais ao Jones, mas ela foi concebida originalmente pelo James Robinson. Esse retorno da sociedade, eu acho que o que definitivamente... Eu coloco a sociedade como minha equipe favorita ao lado da Legião. Desculpa aí, Jamerson, mas que é por acaso o oposto da Legião. É jovial. E a sociedade é isso. E o Jones acertou em cheio. Heróis velhos passando a experiência para heróis mais novos, sem perder aquele ar heróico, aquele aspecto de heroísmo mesmo, de voluntariado, de boas ações. Desavergonhado, cara. O herói é herói aqui. Gosto muito das histórias densas, pesadas, onde as zonas de cinza são maiores, tudo, mas na sociedade não tem isso, cara. Herói é herói, vilão é vilão. De vez em quando surge um Adão Negro que dá uma suavizada nele, isso foi fantástico, mas por princípio é esse. É a continuidade do legado, cara. Isso pra mim é o que me encanta. Era até uma coisa que eu ia perguntar, você falando assim, como eu falei, a gente sempre associa a sociedade a heróis mais velhos, mas a impressão que eu tenho, mas agora você já respondeu e não é essa a verdade, mas a impressão que eu tenho é que isso acabou ficando desse jeito depois da crise, né? Quando eles foram incorporados na continuidade única lá do universo DC e colocaram eles como aqueles heróis que lutaram na Segunda Guerra, mas aí antes disso já tinha a Corporação Infinito e já tinha essa noção de que eles eram realmente mais experientes e mais velhos, né? Mas eu achava que isso seria um conceito mais pós-crise do que um conceito ali da Era de Prata. Não, cara, não é não, assim, foi o que eu falei, depois da Era de Prata, eu acho, não lembro, se um de vocês lembrarem aí, eu acho que é no All-Star Squadron. A DC antigamente eram duas editoras, né, a All-Star e a National. Eles reuniram todo mundo num balaio só, assim, cronologicamente, e fizeram esse grupo, All-Star Squadron, que já tinha alguns descendentes, assim, algumas pessoas já tinham trocado de uniforme, acho que o caso do Gladio, uma coisa assim, né, do Comandante Gladio, já tinha começado por aí. E depois, na corporação, que, curiosamente, aqui no Brasil, o primeiro contato que acho que todo mundo teve com a Corporação Infinita foi na mão do McFarlane, na Super Amigos, e isso daí, assim, o McFarlane já era um puta de um artista, é maravilhosa a arte da corporação, totalmente diferenciada, e era um barato você ver, né? Por exemplo, você via o afilhado do Gavião Negro, você via a filha da Mulher Maravilha, você via os heróis, assim, Lanterna Verde tinha um casal de filhos que ele teve com uma vilã, né? A Espinho. Então, pô, cara, isso pra mim, assim, é um barato, cara. Não sei se vocês conhecem essa fase aí. A Corporação Infinito foi criação do Roy Thomas? Eu sei que ele escreveu durante um tempo, não foi? Muito mais famoso pela passagem dele pela Marvel, né? Da origem da corporação não conheço. Eu realmente, meu contato inicial com eles foi essa fase aí dos Super Amigos. Lembra muito até os X-Men, eles estão confraternizando, jogo de vôlei, aí aparece o Pantera, tiozão, vem com uma menina junto, sabe? O tio do churrasco que chega com uma... o cara é separado, divorciado, o cara traz a uma namorada. Menina. É, aí quebra o clima da festa. Eu acho um barato isso, cara. Cara, você humanizar os heróis, eu acho assim muito legal. É isso que eu acho engraçado, que é, por exemplo, é o caso dessa mini. Grande parte disso foi construído de forma retroativa, mas nem por isso deixa de ser válido assim. Uma das coisas que essa mini faz é justamente humanizar os personagens, né? E evidenciando qualidades e principalmente aqui os defeitos, né, que a mini traz. E a série, né, como ela se passa naquele período da Segunda Guerra Mundial e no seu pós-guerra, a Era de Ouro. E durante a guerra, surgiram inúmeros heróis para combater aquele grande mal que a gente já falou. E quando ela acabou, eles não eram mais necessários, né? É algo bem parecido que aconteceu com muitos dos veteranos dessa guerra. O inimigo agora era vermelho, né? Era o comunismo. E teve início, nessa época, o Comitê de Atividades Não-Americanas, liderado pelo senador Joseph McCarthy. Vitor, fala um pouquinho desse contexto histórico que a sociedade de uma maneira geral estava inserida e como o James Robson abordou o macartismo nessa série. O que a gente conhece aqui por macartismo, quando eu aprendi na escola, era referenciado especificamente como um período histórico dos Estados Unidos nos anos 50, mais ou menos ali de 1950 a 1957, quando o Joseph McCarthy morre, né? Quando foi instalado este comitê de atividades anti-americanas no Senado dos Estados Unidos, foi um pouquinho antes ainda, mas basicamente era um órgão do Senado dedicado a perseguir pessoas acusadas de estar envolvidas em atividades subversivas e comunistas desde antes da guerra, inclusive, né? Esse caso ficou muito famoso, principalmente porque eles foram atrás de, não só de políticos, mas também de escritores, de professores e de pessoas de Hollywood, né? Teve até uma lista muito famosa, divulgada, conhecida como 100 de Hollywood. Hoje são pessoas não tão conhecidas, acho que um dos nomes mais conhecidos era o próprio Charles Chaplin, né? Hoje, esse termo macartismo, ele já está sendo mais usado para descrever a própria tática do Joseph McCarthy, que era o presidente dessa comissão, né? Conhecida também como HUAC, H-U-A-C, né? Em inglês, House of Un-American Activities Committee. Esse termo, então, macartismo, ele também é usado para descrever as próprias táticas de você desacreditar alguém, de você criar toda uma narrativa sobre alguém, de você acusar de alguém de alguma coisa que essa pessoa não tem como se defender, como uma forma de desacreditar essa pessoa, de excluir ela de algum tipo de processo político. Era um tipo de perseguição em casos extremos, levava à prisão, né? As pessoas eram presas, porque era ilegal você ter laços com o comunismo na época, né? Isso desde os anos 40 já. Mas na maior parte dos casos, as pessoas acabavam perdendo emprego, não conseguiam mais trabalho, ficava desacreditado no meio da sociedade, né? Basicamente, você imagina assim, você tinha um grupo de pessoas nos Estados Unidos que tinha lá uma listinha, se colocassem o seu nome nessa listinha, a sua vida acabava, né? Sua vida social, profissional, sua carreira acabava. É um período que durou relativamente pouco, porque ele começa a ser desacreditado, porque justamente um personagem que ficou famoso nessa época era o Edward Murrow, que era o presidente e apresentador da CBS, que tinha programa de rádio e TV. Ele começa a denunciar o McCarthy, né? Eles começam a televisionar também os julgamentos que aconteciam no comitê, e as pessoas acabam percebendo essas táticas sujas dele, né? O McCarthy acaba morrendo em 57 bem desacreditado já, ele acaba até sendo censurado pelo próprio Congresso, pelo que ele fazia, etc e tal. Quando a gente fala desse comitê, lembra como se fosse mais ou menos uma CPI, né? Mais próximo aqui da nossa realidade brasileira. Por que eu falei no Murrow? Porque ele tá, de certa forma, representado na Sociedade da Justiça Era de Ouro na figura do Alan Scott, que tem aquela rede de rádio Atlas, né? E o Alan Scott faz o papel deste grande empresário do meio das comunicações que decide bater de frente com o McCarthy e o Ruach, né? O que motiva ele na história é o suicídio de um funcionário dele, um escritor, que começa a ser perseguido pelo Ruach. Isso era uma coisa que acontecia, as pessoas se viam sem saída, e não é de todo fantasioso você imaginar que muita gente acabou tirando a própria vida por causa disso. Fito, essa parte que você falou aí do suicídio, durante a história da Era de Ouro, várias passagens nesse sentido, a gente entende que é tipo uma queima de arquivo. Eu acho que é no terceiro número, tem um, acho que era no secretário de Estado, era chamado James Forrestal. Na época ele era bem visto, assim, sabe, como um candidato, e o personagem do Tex Thompson vê ele como um obstáculo. E ele tava se tratando, ele tava numa depressão, e ele já tava bem melhor, e inclusive ele tava nesse hospital que tá aqui, aparece Bethesda Naval Hospital. Aí ele se suicida. Aí, assim, a gente vê no quadro lá o homem robô. Quer dizer, isso foi um fato real, mas assim, com aquela lacuna da ficção que o James Robson usa aqui. É, o Robson usou vários elementos da história americana. Esse é um período pouco falado, assim, pelo menos na cultura pop. Eu me lembro de ter visto ele em dois episódios do Arquivo X. Um episódio da quarta temporada, episódio 7, chama Reminiscências do Canceroso, que meio que conta o que seria uma suposta origem do canceroso, bem nessa época, nos anos 50. E um outro episódio da temporada 5, 15, que chama Viajantes, Jogos Patriotas. É o Mulder investigando um caso que tem ligações com o passado do pai dele, ele descobre que em algum momento o pai dele também foi alvo do Comitê de Atividades Anti-Americanas, né? Mas é um período histórico pouco falado, assim, nos Estados Unidos. A gente fala um pouco mais dele aqui quando a gente fala em cultura pop, quando a gente lembra daquele período que também ficou conhecido como a Caça às Bruxas do Gibi, né? Da Sedução do Inocente, da criação do Comic Code Authority, porque meio que vai nessa onda de histeria, assim, sabe? Bem mal comparando, seria mais ou menos o que a gente viu aqui no Brasil na época da ditadura, que qualquer pessoa acusada de comunismo era perseguido, sumia com ela e era isso. Só que ela não chegou a ter uma ditadura explícita, né? Mas era aquilo de você ter uma pessoa com uma caneta que pode acabar com a sua vida por colocar o seu nome numa lista, né? Sem prova, sem nada. Ele também é conhecido como as caças bruxas, né? Do pós-guerra, por ser bem semelhante àquilo que aconteceu lá em Salem na época das bruxas, que se acusavam as mulheres de ser bruxas mesmo, né? Que era isso. Você acusava alguém, a pessoa não tinha como se defender, porque era uma acusação. Você teria que produzir prova negativa, né? Prova diabólica. Como é que eu vou provar que eu não sou comunista, né? E aí acabava sendo julgado e condenado a pessoa sem praticamente nenhum tipo de devido processo legal. Durou relativamente pouco, mas a gente sabe que os Estados Unidos nunca propriamente saíram dessa histeria anticomunista até o fim da União Soviética, que foi ser só lá em 1992. E aí, hoje a gente sabe que a histeria é outra, né? A histeria antiterrorista, e já tá virando uma histeria anti-imigração também, né? Eu acho que a Era de Ouro aqui funciona mais como um marco cronológico. Mais como um marco cronológico do que propriamente um espírito de inocência, assim. Eu acho que, aliás, me parece que a história aqui tá bem na soleira da Era de Ouro, quase como uma despedida melancólica desse período de formação do universo DC. E fica a impressão que o super-herói aqui se ressente porque não pôde desempenhar um papel de definição na luta contra Hitler e os nazistas. E muito embora o macartismo, assim, que o Vitor falou agora, chegue a tentar minar a atuação super-heróica, eu tenho a impressão que a sociedade, boa parte dos homens misteriosos, né, como eram chamados, estão se punindo aqui porque foram irrelevantes quando mais foram necessários. Na história aqui, o Johnny Chambers, né, como narrador, é o Johnny Quick, até revela que houve uma tentativa de parte da sociedade de tomar parte na Segunda Guerra Mundial, mas eles foram completamente rechaçados por um meta-humano nazista, assim, o Parsifal, né, o Otto Franz. que bloqueava qualquer tipo de poder sobre-humano. Aí esse ressentimento, inclusive, fica ainda mais patente quando o Tex Thompson, né, o American Commando, sem poder algum, ele faz a diferença como um homem misterioso, Black Ops, e toma para si a autoria da morte de Hitler. E outro ponto que a gente tem que destacar é a recorrência, né, de histórias em que o Estado tenta regular a atividade dos vigilantes, né? O que acontece aqui, a partir da Comissão McCarthy, né, se repete em A Nova Fronteira, que o Darwin Cook, ele diz expressamente que se inspirou em A Era de Ouro para fazer Nova Fronteira. O Watchmen teve sua Lei Kinney, né? O Zenith do Grant Morrison tinha o Tratado Internacional de Banimento de Testes Superheroísticos, que proibia a criação de novas superpessoas. E bem mais recente teve a Lei de Registro de Super-Heróis, né, na Guerra Civil de Mark Miller, num contexto mais de paranoia, né, após 11 de setembro. Você falou aí que foi um super-herói, na verdade um herói mascarado, um homem misterioso sem poderes, né, que matou o Hitler na história da Era de Ouro. E é até uma curiosidade, né, porque tanto a DC quanto a Marvel tinham heróis que lutaram na Segunda Guerra, só que, por incrível que pareça, a DC não quis colocar esses meta-humanos lutando na guerra, porque senão não faria sentido a guerra durar tanto, com tanto meta-humano americano, com tanto meta-humano dos aliados, não ia fazer sentido a Alemanha durar tanto tempo, né? Então eles vieram com aquela história da lança do destino, que estava em posse lá do Hitler, e que não deixavam os meta-humanos chegarem na Europa, né? Ao contrário do que aconteceu na Marvel, que os meta-humanos lutaram na guerra, mas mesmo assim não foi suficiente para fazer a guerra terminar tão rápido, né? É que era uma diferença de poder bem significativa entre os meta-humanos da Marvel e da DC nessa época, né? É verdade. Tinha só a Marvel era o Tocha Humana, o Namor, o Capitão América. Da DC era o Espectro, o Doutor Destino, o Alan Scott. É, isso pelo menos não entra na história da Era de Ouro, mas entra em outro. Entra na continuidade oficial mesmo, né? Que aí não, essa, mas é citado, né? Era a Lança do Destino, eles falam, eles falam na Era de Ouro, mas que isso era a versão oficial, né? Só que era o mesmo efeito, era um artefato que controlava seres superpoderosos. Né? Só que na continuidade normal, na linha normal da DC, né, no caso da cronologia, era a Lança do Destino, entendeu? Agora, apesar que na Era de Ouro, como foi citado até por Regi aí, você tem histórias do Superman que ele consegue ir até o front na Europa. Isso já na época mesmo. Agora, isso nas histórias da Era de Ouro, né? Em que ele atravessa até nadando, né? Porque na época ele não voava, né? O Superman da Era de Ouro não voava. Então ele atravessa nadando e vai até o front da Europa, liberta os campos de concentração, de judeus e tudo, aquela questão toda. Isso é pré-Sociedade da Justiça, né? Isso é as primeiríssimas histórias. As primeiras histórias do Superman, né? Porque assim, Superman e o Batman... Regi, ele falou assim, eles tinham a revista Dark Shield Comics e a Detective Comics, mas eles foram os primeiros heróis também a ter revistas próprias, fora essas duas, que era a revista do Superman e a revista do Batman. Eles foram os únicos a ter duas, na época, a ter duas revistas próprias, né? E aí, mas tinha essa história do Superman. Na época, a Alemanha, né, nazista, chegou a isso publicamente mesmo, a falar que o Superman era propaganda judia, né? Porque também ele foi criado por dois judeus. Tem essa perspectiva. Agora, o que eu me lembro, assim, dentro da cronologia da DC, a desculpa dada na época da Era de Ouro, de que os heróis não tinham participado na questão da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, foi justamente a lança do destino, né? Essa minissérie, descrita por James Robson, ela tenta reverter esse papel, como você colocou, Vitor, que essa lança do destino, na verdade, era uma história oficial, uma espécie de farsa. Mesmo a lança do destino, ela também, ela não é da época da... ela não é da Era de Ouro, né? Ela é bem mais antiga que isso, ela surgiu na DC antes disso, porque não foi só o Super-Homem que bateu no Hitler, na verdade todo mundo socou, tirou uma casquinha dele, porque as revistas eram uma propaganda, uma motivação até para o pessoal que estava no front, entendeu? Não só para as crianças. Isso daí, de certa forma, foi feito repetidas vezes, não só pelo Super-Homem, né? A questão da lança, ela foi um retcon da DC explicar por que com tantos seres superpoderosos, eles não alteraram a história da Segunda Guerra. A questão do Percival aí, do metal-humano alemão, até onde eu consigo lembrar, vocês me falam aí se ele aparece em outro lugar. Mas eu acho que ele é da era de... Ele é dessa mini, só, se eu não me engano. É dessa mini, Reginaldo. Né? Eu olhei, ele é a criação de James Robson. Assim como o Homem Dínamo, né? São criações de James Robson. Só pra a gente terminar essa questão da lança, eu vi aqui, ó, ela apareceu a primeira vez, Weird War Tales número 50, em 1977. É, então, quer dizer, pô, cara, a guerra já tinha acabado faz tempo, né? Foi um belo de um retcon, né? Sim, sim, mas válido, viu, cara? Ele era muito usado mesmo nas histórias da sociedade, que chegaram até, acho que sair aqui numa Heróis em Ação, em alguma revista assim, mostrando porque os heróis não atuavam na época, na Terra 2 principalmente. Foi um recurso narrativo só, né? Somos apenas humanos. O Luigi falou aí do Homem Dínamo, ele é um personagem bastante importante, né, na mini da Era de Ouro. É uma tentativa do governo, né, através do Tex Thompson, que a gente também já falou, em construir um super-herói sob o comando do governo, né? A gente tem vários exemplos nas histórias em quadrinhos desse super-herói construído ou a tentativa do governo americano em controlar um ser superpoderoso. Tem como fazer um paralelo do Homem Dínamo da Era de Ouro com o Dr. Manhattan, Yuri? Bem, Marcos, como até o Luigi colocou aí, tem muito, assim, você consegue traçar paralelos muito grandes entre o Homem Dínamo, o Dínamo, né, com o Dr. Manhattan de Watchmen. Teve o macartismo, e aí você tinha que ter a resposta oficial do governo. Então você tem a criação do Homem Dínamo como justamente esse herói oficial, que traria, né, levaria justamente o modelo americano, né, a forma correta, entre aspas, né, de ser um herói, né? No entanto, quando você vai aprofundar dentro da minissérie, esse paralelo entre o personagem Dínamo com o Dr. Manhattan de Watchmen já começa a se distanciar um pouco. Quando a gente vai se aprofundando na história, na minissérie, você percebe que, na verdade, o Homem Dínamo, né, que fez parte das experiências de Tex Thompson, né, que era o Americomando, mas que, na verdade, ele era o Ultramanoide, né, o que é um personagem, um vilão da história, e tinha feito as experiências colocado o cérebro de Hitler justamente no corpo do Dínamo, né? E aí isso já mostra toda uma diferença da perspectiva do que James Hobbs colocou para o que Alan Moore colocou lá em Watchmen, né? Porque na prática, Dr. Manhattan, ele era outra perspectiva, né? Não tem nada a ver na ideia de um vilão da história como vai se tornar o Dínamo durante o processo, né? Mas se a gente pegar esse início da história, da ideia de que você teve o macartismo, você teve toda uma espécie de impedimento dos heróis durante esse período de caça aos comunistas, já que eles estavam usando máscaras e o governo não sabia a identidade deles, né? Então colocou tudo em xeque a atividade dos heróis, você tinha que construir um herói que respondesse os padrões do governo americano naquele momento. Então, nesse ponto, você consegue traçar esses paralelos, realmente. Não só com a história de Watchmen, como outras histórias por aí. Se a gente pegar a história de Nova Fronteira, também você conseguiria traçar, agora de maneira muito tênue, rapidamente, com a figura de Superman. No entanto, mas Superman já responde outra ideia, já que ele tem uma moral totalmente distante da ideia do que Homem Dínamo é, né? Mas eu concordo com o conceito, realmente a gente consegue traçar paralelo, sim, mas até certo ponto da história. Depois que a gente aprofunda a história, justamente dentro da minissérie, você consegue perceber outros conceitos, que aí começa a distanciar da própria figura de Dr. Manhattan. A gente falou aqui até agora que a Era de Ouro, na verdade a gente sempre associa a Era de Ouro como uma história da Sociedade da Justiça, mas não é bem assim, né? Talvez os principais personagens que aparecem na Era de Ouro não eram membros efetivos da Sociedade. Fala um pouquinho da estrutura da Mini, o Luigi. A estrutura de A Era de Ouro segue basicamente a jornada individual de um punhado de personagens da Sociedade e até alguns mais obscuros, como o Lance Gallant, né, o Capitão Triunfo. Eu não conheci de jeito nenhum esse personagem. A gente vê o Rex Tyler, noite após noite, testando sua pílula Miraculous, né, até ele admitir que virou um viciado em drogas. Aí tem o Alan Scott, assim, que é um proprietário de uma rede de notícias, como o Vitor falou ainda agora. E ele vem sofrendo investidas com o senador McCarthy, né, prendendo funcionários em meio a inquéritos e acusações de comunismo. Tem uma passagem bem marcante em que ele faz uma analogia com o fim de sua carreira como Lanterna Verde e um divórcio. Aí tem um quadro assim que mostra ele retirando um anel do dedo. As minhas partes favoritas, porém, são com o Ted Knight, né, no manicômio. E ele até reivindica para si a origem do gene meta-humano, né, do universo DC. Eu acho fantástica essa amarração que o James Robson faz. Aí tem um arco, né, da Lib Lawrence, a Liberty Belly, né, que se separa do Johnny Chambers, né, o Johnny Quick, e passa a viver com o Jonathan Law, né, outro ex-herói, né, ele chamava-se o Tarântula, eu também não conhecia. Ele é um escritor com bloqueio criativo que passa a beber muito e começa a abusar de Lib, né. Por outro lado, vira uma promissora, né, apresentadora de TV, e esse subplot se ressoa com o histórico de Hank Pym e a Jeanette Van Dyne, a Vespa. Mas quem transita por essas subtramas é o Johnny Chambers, né, que aqui é um documentarista e tá fazendo um filme que investiga, né, o sumiço dos homens misteriosos. É ele que vai se conectando com esses personagens e vai trazendo eles para histórias. Basicamente, a estrutura da Era de Ouro, você pode pegar e ler só a história do Rex Tyler, do Homem-Hora, assim, individualmente. Você pode pegar o subplot do Paul Kirk também, sabe? Parece que são várias histórias dentro de uma história. E em certo momento, como eu falei, o Johnny Chambers vira o fio condutor de A Era de Ouro. É engraçado, né? Porque, como eu falei lá no início, o James Robson, ele acaba evidenciando as qualidades e os defeitos, né? Mas parece que ele dá uma ênfase muito maior nos defeitos, né? Porque é como falou, colocou uma das coisas que a gente mais lembra quando fala da Era de Ouro, que é essa história do Homem-Hora ser um viciado nas pílulas, né? Que ele fala durante toda a passagem dele, que ele fica tentando aperfeiçoar, porque a pílula não tá mais fazendo o efeito durante uma hora, fez por pouco tempo, e ele, quando o efeito colateral é ter aquelas alucinações, ele mesmo tendo a consciência de que ele tem um problema ali, ele tá viciado, ele não consegue parar, né? Ele fica tentando continuar e tentando aperfeiçoar a fórmula. Ele é um dos que ninguém sabe, né? O pessoal não sabe direito quem ele é, porque vários desses homens misteriosos, eles se aposentaram, mas eles revelaram a identidade secreta, né? A grande maioria, ela resolveu se aposentar sem revelar. Alguns continuaram atuando, mas como fora da lei, né? O Homem-Hora é um deles, mas vários deles saíram de cena, mas acabaram se apresentando. Engraçado quando o Robinson e o Smith fazem aquelas panorâmicas, né? Na verdade, que mostram vários personagens, aparecem alguns personagens que a gente não costuma associar com a Era de Ouro, mas que fazem parte. Um deles é o Homem Borracha, né? Que ele aparece ali de relance algumas vezes na mini, né? É que ele era de outra editora, né, Marcos? Ele era... Isso. O engraçado da Era de Ouro é que ela é uma história retroativa. Ela está contando uma história do passado, mas não necessariamente é a associação que a gente faria por exemplo, por isso que a gente não disse que é uma história da Sociedade, porque os personagens principais da Sociedade, eles participam da história. Eles não são nem o fio condutor, nem tão atuantes assim. E por outro lado, assim, se você quiser falar qual que é a equipe que aparece mais, é esse All-Star Squadron, que até, inclusive, o Homem Borracha fez parte, que foi a hora que eles reuniram todas as editoras. Eles criaram um grupo grandão, homogêneo, que também tinha o Homem-Robô, que aparece na história. tá na minha cabeça o nome brasileiro dele, o Ted Múltiplo, mas também fazia parte da equipe. É o Johnny Quick, né? O Ted Johnny Múltiplo, Quick, né? Isso. O Johnny Quick. E aí, cara, é esse grupo, vamos dizer assim, que é o miolo da Mini, né? Então é aí que ele faz essa participação, assim. Se você vê o Flash mesmo, né? O Flash 1, o Joe Ciclone, ele mal aparece. Ele aparece, acho que num quadrinho, assim, ou no começo ele aparece na foto, uma coisa assim. É um personagem chave, uma participação quase só com uma citação, né? O que eu ia perguntar pra vocês, vocês comentaram aí do Homem-Hora, eu fiz uma leitura diferente. Não que ele tinha ficado viciado na pílula, que ele tinha ficado viciado em ser Homem-Hora. É isso? Não é isso que ele fala no quadrinho? Na verdade, assim, a gente vê em praticamente todos os personagens, né, que a falta de sua identidade super-heróica, né, é meio que uma coisa resoluta, né? Eles estão querendo negar isso, mas é o que fazem deles pessoas felizes, né? Pessoas com um brilho no olho, né? E o Rex Tyler, ele tá lutando contra a maré, parece que ele é o único personagem que ainda quer abraçar o manto super-heróico, né? Ele fica o tempo todo testando a pílula dele, ele fica um pouco ambíguo, né? Se ele é um viciado em drogas ou ele é viciado no vigilantismo. A gente vê, sobretudo no desfecho, que os personagens, por mais altruístas que sejam, né, em ajudar o próximo, mas assim, é aquele vício pra adrenalina. Você vê Johnny Chambers, né, o Johnny Quick, voltando à identidade heróica no final contra o Homem Dino. Interessante demais, né, porque toda minissérie a gente vê pouquíssima ação. As sequências de maior ação são com o Paul Kirk, né, o caçador, que são sequências brilhantes, né, do Paul Smith. Eu sou muito fã desse tipo de histórias. Eu não troco uma cena de um bom diálogo, uma boa construção de personagem por cena de ação. E a ação final é bombástica, assim, é bem cirúrgica, não demora muito. Inclusive, ela é finalizada pela Libby Lawrence, né, que empala o Homem Dínamo. Mas é isso, eu acho que esse algo a mais que os personagens procuram, o brilho nos olhos deles, só acontece quando eles aceitam que ser super-herói é mais que ajudar as pessoas. É, assim, a própria vaidade que eles têm consigo próprios, né? Eu tava reassistindo mais uma vez o Corpo Fechado, e eu adoro o clímax, que é quando o David Dunn, né, o personagem de Bruce Willis, quando ele salva aqueles dois garotos naquela casa, né, com aquele maníaco que matou os pais, e quando ele vê o jornal lá, sabe, e você vê, cara, o filme todo, assim, ele apagado, aquela tristeza, né, ele se separando, desconectado com a família, com o filho que tenta ajudar ele, né, e a esposa querendo fazer as pazes, querendo retomar, tá faltando alguma coisa na vida dele, e ele descobre que salvar pessoas, que ser, vamos dizer assim, um super-herói, é aquele algo a mais, assim, não é só ajudar pessoas, é o que torna ele uma pessoa completa. Ô Luiz, tu não acha essa questão que você colocou aí, é uma forte influência do ótimo de Alan Moore, principalmente no personagem do Coruja, que enquanto quando ele se aposenta, o cara engorda, brocha, e quando ele vai e veste a roupa lá do Coruja, ele se sente mais homem, ele se sente mais feliz, porque eu consigo traçar um paralelo muito grande com relação a esses aspectos que é abordado na minissérie, como você colocou aí, tá entendendo? Era como se a ideia de ser super-herói, realmente ela está muito mais do que essas ações altruístas. Era algo de você massagear o ego mesmo do personagem. A fantasia acima do altruísmo, não é isso? Isso, isso. A influência do que Alan Moore colocou lá em Watchmen, de que os personagens, quando não eram heróis, quando estavam naquelas vidas comuns, eram personagens totalmente decadentes. E aí, no caso do Homem-Hora de James Robson, né, você percebe essas questões relevantes também, meio que infelizes, né? Uma das coisas que até evidencia isso é que, assim, a gente já começou a falar um pouco da Mini e não passou direito à sinopse, né? Logo no começo da história vem o Tex Thompson, que é o American Commando, ele se apresenta como um homem que acabou matando o Hitler e ele começa a se enveredar numa carreira política, né? E uma das coisas que ele faz é que o governo americano precisa ter um grupo de heróis misteriosos, de super-heróis, e esses aí sob supervisão do governo. E um desses heróis que ele acaba recrutando, que na verdade ele queria para uma função, mas acaba não servindo, é o Átomo, né? O Al Pratt. Você vê que ele fica bastante frustrado porque ele acaba se tornando um cara de escritório. Ele que registra essas pessoas que querem se alistar para fazer parte desse grupo, né? Ele queria ser o cara que fosse a face desses novos super-heróis, mas por algum motivo que ele não é compatível nível com o que o Tex Thompson precisa, ele acaba se tornando um burocrata, né? E outro que também tá ali doido pra poder aparecer, pra servir de alguma forma, é o Johnny Thunder, né? O que a gente também falou, que agora tá aparecendo um bocado na Doomsday Clock, né? Esses dois, Marcos, é o seguinte, eu vejo assim, né? Eles sempre foram relegados, assim, a mascotinho da sociedade, assim, né? O Atom um pouco menos, mas o Johnny Thunder, sim, né? Ele era o Jimmy Olsen da equipe, assim, vamos falar desse jeito. E o Atom, ele tinha um negócio esquisito, meu, que assim, não ficava muito claro, pelo menos pra mim, quando eu fui atrás de algumas histórias da época, se ele era baixinho, se ele era um cara pequeno, baixinho, ou se ele era jovem, não era adulto ainda. Então, ficava essa conotação, assim, sabe, deles serem os mascotinhos da equipe, assim, foram levados a sério. Então, na primeira oportunidade que tem, eles resolvem abraçar, assim, a chance de serem reconhecidos de fato, né? É bem legal essa sacada, assim. E o Atom é um personagem muito legal, né? Ele não é igual o Atom da Era de Prata, por exemplo, que tem um superpoder aparente. O Atom, ele parecia um cara baixinho, superpoderoso. Superpoderoso não, super forte. Até na mini fala que ele já tinha alguns poderes atômicos. Eu acho legal esse desenvolvimento, cara. É um dos vários desenvolvimentos que é a graça da história aí, da Era de Ouro, assim. Aquela pontinha que eles colocam do Starman ter criado a Era Heroica, aquela outra pontinha do Homem-Hora talvez ser viciado ou no Miraculo ou no fato dele ser o Homem-Hora. Todas essas pontinhas, né? O Gavião Negro, já com aquela questão egípcia, assim, aflorando, assim, né? Ele fica um personagem esquisitaço, cara. Tá numa figura super esquisita, uma mistura de Cleópatra com um negócio bem andrógeno, né? Sim, sim. E no meio disso, eu adoro a caracterização do Alan Scott. O Alan Scott, ele, às vezes a gente costuma deixar ele relegado a segundo plano, assim, a ser um personagem meio bobão, um lanterna verde esquisito. O fato dele ser um herói super poderoso, assim, pros padrões da época, né? E aquela imagem que ele tá, acho que o telefone tá tocando e ele tá encostado numa estátua, que é um Atlas segurando o globo, né? O mundo, e parece que ele tá com o mundo nas costas. Então você mostra assim, de forma visual, né, poética, ele carregando o mundo nas costas. Cara, eu adoro esse quadro. Você adoro. Eu acho assim, de uma simplicidade, de uma mensagem direta, assim, acho lindo. Eu acho essa minissérie, assim, um ponto fora da curva, cara. Um achado, assim, de qualidades que ela tem, cara. Obrigado, amigas. Como sempre, vocês me ajudaram, mas a culpa sou ainda assombrado por ela, o horror atômico que ajudamos a criar. Agora, com meu trabalho completo, devo tomar minha vida, acabar a culpa, acabar no alto. Tudo que tenho de fazer é largar o bastão. Tão fácil, tão... não consigo. Malditas sejam. Nunca desistem, nunca. Outro personagem, assim, que ele até não aparece muito, mas o pouco que aparece eu acho que impacta muito, até pelo plot twist que você tem no final, que o Iri já contou, é o Homem-Robô, porque aparece ali, ele foi convocado e depois você vê ele se tornando cada vez mais distante, tem aquela passagem daquele suicídio, entre aspas, que ele comete ali no meio, né, que você vê, e no final, quando é revelado a história do Ultra-Humanoide, do Hitler, que vão questionar o Homem-Robô, ele fala, não, eu já sabia de tudo isso, eu não me importo. E você vê o distanciamento, a falta de humanidade que ele tem, né? Que tem toda aquela fábula do ser humano num corpo estranho, que quer manter a humanidade, e ali você vê que ele perdeu essa humanidade, né? Ele não é, ele é um autômato ali que não se importa com nada, não tem mais sentimento nenhum. Cara, de novo, assim, isso daí é outra coisa, assim, que é a ideia do Robinson pra minissérie Era de Ouro. O Homem-Robô, ele é exatamente muito parecido à origem com o Homem-Robô da Patrulha, com o Cliff Stern. E até foi uma coisa que eu tava em dúvida, né? Porque na última página da mini, quando eles fazem aquela transição pra Era de Prata, aparece o Homem-Robô da Patrulha, né? Eu até tava tentando entender quem era aquele personagem, mas como teve o Flash, o Lanterna Verde, deve ser a mesma situação, né? Isso, eles não são o mesmo personagem, eles têm a mesma, uma origem muito parecida. Eu acho que um é acidente de avião, o outro, o Cliff Stern, ele era piloto, né? Então é acidente de carro. Mas tirando isso, cara, eles têm a mesma questão de estar perdendo a humanidade, de ter sobrado só, vamos dizer, a essência, né? No caso, eles colocam a essência no cérebro, mas foi o que sobrou só. A diferença, claro, é que com o passar dos anos e as pessoas que foram trabalhando com o Homem-Robô da Patrulha, eles acabaram tornando ele o personagem mais humano da equipe. É o personagem, vamos dizer assim, a Patrulha é o Homem-Robô e mais algumas pessoas, porque quem é a cara da Patrulha do Destino é o Homem-Robô. Então, e esse Homem-Robô original, ele se perdeu aí no tempo, né? Mas eu acho curioso, assim, interessante e útil para o desenvolvimento da Mini, esse Homem-Robô original perdendo a humanidade e fazendo a coisa friamente, assim. É uma homenagem ao personagem, deixando ele válido ainda, vamos falar assim. E no final, tem aquela passagem de bastão entre a Era de Ouro para a Era de Prata, né? Que foi essa página que eu falei no final, que aparecem vários dos personagens da Era de Prata. Tem um destaque maior pro Capitão Cometa, que ali no finalzinho ele tenta se intrometer naquela reunião dos heróis da Era de Ouro e fala, não, ó, eles vão dar autógrafo depois, tal, você não é um super-herói, e ele que ajuda a salvar a porra toda ali no final. Por que esse destaque ao Capitão Cometa, Vitor? Cara, sabe que isso é uma coisa que eu fiquei curioso desde a primeira vez que eu li a minissérie, anos atrás, e aí eu fui pesquisar agora relendo. Esse Capitão Cometa, ele tem duas circunstâncias interessantes que eu acho que é a motivação do Robson ter colocado ele nesse papel. Primeiro, ele é o primeiro mutante das histórias em quadrinhos. Dito assim, ele é um mutante. Ele foi publicado 12 anos antes dos X-Men, ele é de 51, que é o mesmo ano em que se passa essa parte da história, esse confronto final. Ele é um personagem que ele seria o pináculo da evolução humana, né? Ele nasceu 1000 anos antes do tempo, ele tem vários poderes, por ter um metagene que é ativado quando um cometa passa, daí o nome Capitão Cometa. DC tem essa curiosidade que eles pouco usam, mas em alguns momentos eles falam que eles têm também a questão do metagene, que é o que seria o gene X na Marvel, né? Que dá poderes para algumas pessoas, para outras não. Esse personagem tem essa característica de ser o primeiro mutante das histórias em quadrinhos. Parece que até na DC ele é o único que é chamado assim, né? Então talvez fosse uma forma também do Robson estar dizendo, olha, aqui vai começar uma nova era, outros personagens, e fazer uma referência à Marvel. Mas cheguei à conclusão que não, na verdade, não é por isso. É que esse personagem, o Capitão Cometa, ele foi lançado bem no meio entre a Era de Ouro e a Era de Bronze, nesse ano aí de 51. As histórias dele ficam num limbo que nem ele interage com os personagens da Era de Ouro, nem interage com os personagens da Era de Bronze, né? Depois ele até foi relançado algumas vezes, ele chegou a ser um personagem mais recorrente nas histórias da Legião, mas não a Legião dos Super-Heróis, aquela Legião da época atual, né? 92, se não me engano. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Esse cara seria o primeiro de uma nova geração de super-heróis, embora ele não faça parte do que a gente conhece como Era de Bronze, né? As histórias dele estariam num lugar que até eu, pesquisando, eu vi ser referenciado como a Era Atômica, né? Por já ser um personagem mais calcado em ficção científica, uma coisa menos 50, né? Saindo um pouco da história da magia e tal, na linha dos personagens da Era de Bronze, mas sem fazer parte daquele grupo. Acho que foi o que o Robson quis usar ele como um exemplo da transição entre uma coisa e outra, né? Ô Vitor, tinha um personagem ideal pra isso, né, meu? Representativo, importante, sci-fi, que se encaixa, que algumas pessoas colocam o Flash, mas colocam ele na sequência como o mais relevante, que é o Ajax, né? O Caçador de Marte, cara. Que ele era de prata, ele tentou toda essa carga aí que seria a tônica da era, assim, né? E não foi usado. Eu não entendo, nós discutimos isso antes, por que o Capitão Cometa, eu acho ele nem tá tão caracterizado com o visual que a gente conhece do Capitão Cometa, né? Uniforme, tudo. Acho estranho, cara. Realmente acho, não incomoda, mas também não é uma escolha que eu acho assim, que falo, olha, encaixou como todo o resto. Eu acho até curioso, porque na história eu achei que ele era mais um alívio cômico do que qualquer coisa, porque ele fica o tempo todo, ah, eu vou entrar, eu sou herói, eu vou entrar, e quando ele vai, você pensa, não, agora ele vai resolver, esse cara vai surpreender todo mundo, e ele apanha, quer dizer, ele briga lá com o Dino Mumê no finzinho, aparece ele indo em direção ao Dino Mumê, até o Johnny Quick, né, fala, não, filma esse cara que ele vai fazer alguma coisa, e ele apanha no outro quadrinho, ele caindo. O Robson tá de sacanagem, né? Não, até de ser capenga essa participação, não me incomoda, eu acho legal ele ser, sabe, assim, ser hesitante e depois não fazer nada de relevante, porque ainda é assim, mesmo que seja o fim, ainda é a Era de Ouro, né? Seria legal então, mesmo. Mas ele tá lá naquela página da Era de Bronze, né? Ele dá a entender que ele vai ser uma liderança desses novos heróis, né? Não, não, aquilo era de prata, não é? Era de prata? É, aquele era de prata. É tudo que eu falei era de bronze, era de falou prata. Falou muito. Era de prata. Manena de bronze. Se o cara tá no pódio, meu, ele desce e te dá um pau, Vitor. É. Não, era de prata, cara. Tudo que eu falei era de bronze. Ó, vou ajudar o editor, tá? Eu vou falar várias vezes, era de prata, você só coloca, tá? Era de prata, era de prata, era de prata. Pronto. Cara, não vou dizer isso nem a pau, velho. Se não tiver dessas, não sou eu, né? Só pra completar, na sua deixa do Ajax, ele foi... Quem fez justiça pra ele foi o Darwin Cook, né? Em Nova Fronteira, ele tem uma participação importantíssima, né? Ele é um dos protagonistas até, né? O Caçador de Marte. Ah, exatamente, cara. E a história editorial dele, porque é engraçado a gente comparar o que é editorial, o que é cronológico, o que é, vamos dizer assim, pra dar sequência pra trama, tudo, são coisas separadas. Mas, ao mesmo tempo, às vezes uma reflete a outra. Porque o Ajax, ele começou desse jeito também, assim, fazendo uma pontinha, uma participação. Ele não foi um personagem, ó, tá aqui, ó, de cara, ele apareceu. E ele realmente, pra Era de Prata, eu acho ele super característico, sabe? O fato de ser alienígena, de essa brincadeira com Marte, que nos anos 50, aqueles filmes sci-fi, assim, abordavam Marte de uma forma curiosa, né? Pô, fiquei com dó de não terem usado ele, cara. Só pra eu não esquecer, já que é o meu momento da pauta, uma coisa que eu gosto muito, mas muito nessa história, quando eu li, eu não sabia porra nenhuma da SJA, isso aí saiu aqui pela Metal Pesado, umas capas que não remetiam a nada que eu conhecesse na época, eu não comprei na banca porque eu não entendi que era um gibi da DC, de uma outra era, eu não entendi o que era aquilo, acabei não comprando e fui ler na faculdade, no encadernado americano que um amigo meu me emprestou, e uma coisa que eu gosto muito, sem conhecer nada desses personagens, tá? É esse clima de conspiração, de perseguição, de alguma coisa vai acontecer, principalmente nas histórias do caçador, cara, do Kirk. Que personagem legal que ele ficou nessa minissérie, essa coisa dele ser caçado, dele de ser um herói relutante, né? Quando ele entra em ação, você vê que ele é foda, mas ele prefere se esconder. Eu achei muito legal como o Robson, hoje relendo, a gente pega essas coisas, né? Como o Robson trabalhou esse clima de conspiração da época, de perseguição, de você falar por sussurros, né? Não poder dizer nada em voz alta que pode ser interpretado errado, como ele trabalhou isso na minissérie, né? Pra mim, é uma das coisas mais legais, assim, que eu já li desse período histórico, assim. E, claro, o fato dele ter conseguido fechar isso muito bem com a história da DC, né? Já nessa cronologia em que a Sociedade da Justiça fez parte do passado, do que a gente conheceu depois da crise, né? Mas eu achei muito legal. Bom, as passagens do Caçador, acho que até o Luigi comentou, né? São maravilhosas, cenas de ação, assim, fantásticas, as passagens mais oníricas, né, mais surrealistas, do sonho dele, dele ter que salvar aquela águia. Olha, eu achei muito legal. Eu li isso aqui faz 15 anos sem saber nada desses personagens. Conhecia um ou outro, Gavião, mas os que não aparecem tanto, né, ele optou por um time menos conhecido, assim. Olha, é uma história muito legal mesmo, sabe? Eu coloco como uma das melhores, assim, da DC, assim, sem ofensa nenhuma, eu coloco do lado lá do Watchmen, de outras histórias desse contexto histórico pesado, assim, sabe? É até uma coisa, eu não sei se vocês concordam comigo, parece aquele personagem que seria uma espécie de sidekick do Americomando, ele tenta ali retomar o contato contato com o Tex Thompson, e aí ele é rejeitado, e depois a gente descobre por que que ele é rejeitado, e aí ele acaba se ligando ao Kirk, né, ao caçador. Vocês tiveram a impressão de que esse personagem, ele não era só um sidekick do American Commando, ele talvez fosse apaixonado por ele, e até pelo contexto histórico da época, isso era reprimido? O que que vocês acham disso? Eu senti que tinha uma pontinha ali de amor mal resolvido, que não poderia ser declarado, e que depois ele transfere isso pro Kirk, né? Porque ele é muito leal, né? Ele muda toda a vida dele pra ajudar o Kirk depois a fugir. Ele fica magoadíssimo, né, com o Tex Thompson, quando o Tex Thompson diz que não pode mais ter contato com ele. Acho que não tá aberto isso, essa questão da homossexualidade dele, mas tá bem implícito na história, assim. Assim como eu acho também, quando o Paul Kirk conta da parceria dele com o Tex, também com um certo ar, assim, ele fala que ele foi meio mentor, assim, eu também tive uma visão velada, claro, nada, não é nos dois casos não são revelados, mas também esquisito. Pode ser pelo bigodinho, né, do americano, né? Pode ser. Aquele bigodinho não engana ninguém. Bigodinho sedutor, assim, né, meu? E o cara usa um chicote ainda, assim, então... Cara, já que estamos falando do visual do American Commando, se não acharem a cara do comediante, naquela Sim. primeira aparição dele com o uniforme novo, já jaqueta de couro e tal, é o comediante, né? O Robson não fez nem questão de disfarçar. É verdade. Testei e retestei a pílula várias vezes antes dessa noite, para níveis de força e como as flutuações na química corporal poderiam afetar os efeitos da pílula. Eu estava preparado para tudo e, para ser franco, me divertindo muito para prestar atenção ao meliante franzino logo atrás de mim, sacando uma arma. Por um momento, um instante, senti medo. Esse instante foi suficiente. Esse medo pode ter alterado o balanço da minha química corporal. Hipotálamo, talvez. A pílula e o medo causaram a hiperatividade da pituitária, afetando meu sistema nervoso central. Quer dizer, foi o que pensei, mas isso não importava. O que importava era que meu mundo estava se dissolvendo. A violência ficou acelerada, se tornou destilada com uma visão lânguida em 360 graus. Cada momento precioso, uma obra de arte. O meliante estava tão assustado quanto eu. Para minha sorte, ele atirou várias vezes e errou todas. O clarão de cada disparo era mais belo que a energia residual do bastão cósmico do Ted. Continuei lutando apesar dos flashes espectrais. Venci, embora não saiba como. E como eu esperava, meus poderes me deixaram depois de uma hora. O efeito colateral durou 8 horas. Um ano desenvolvendo a pílula Miraculo. Um ano perdido. Minha companhia negligenciada e minha vida uma piada. Por que isso não me impede? Porque sei que vou passar outro ano, outra década, se preciso for, aperfeiçoando a pílula. O que estou me tornando? A pergunta é retórica. Eu sei a resposta. Não são os efeitos viciantes da pílula. Não há nenhum. É o próprio papel que desempenho. O homem ora. O ímpeto disso. Eu sei o que sou. Me assusta, mas eu sei. Sou um viciado. Esse é o fim de A Era de Ouro, mas você pode continuar a jornada de James Robinson resgatando os heróis da Sociedade da Justiça na nossa série em 8 episódios do Starman. Um forte abraço e até o próximo, Os Escapistas!